caminho que for. Fazer pela verdade, independendo do som. No caminho há muito espinho e quem se desviar pode perder o rumo e jamais se encontrar. Vai seguir pelo caminho que for. Fazer pela verdade, independendo do som. No caminho há muito espinho e quem se desviar pode perder o rumo e jamais se encontrar. Dinheiro não é tudo, eu tô pouco me fudendo. Se alguém não gosta da minha presença, o mundo não é só seu e eu não compreendo. Os turbulentos momentos, quero evitar futuras desavenças. Viver tranquilo, poder andar sozinho, também acompanhado, sabendo onde piso. Quem tá do meu lado, amigos infinitos. Na mão direita contra os cinco inimigos. Sei que vou viver somente o necessário pra cumprir meu papel na complexa terra. Se for preciso, serei mais preciso. Se for errar só naquela, é na surdina. Pra Jaú, quero ver quem que trinca. Sou da garoa, minha turma é a turma sagrada, clube do berro. RMista, do tipo que não falha e nem pode. Nós não pode, nós não pode. Só vai seguir pelo caminho que for. Fazer pela verdade, independendo do som. No caminho há muito espinho e quem se desviar pode perder o rumo e jamais se encontrar. Só vai seguir pelo caminho que for. Fazer pela verdade, independendo do som. No caminho há muito espinho e quem se desviar pode perder o rumo e jamais se encontrar. Eu não sinto porra de nada, a não ser o coração pulsando. A vontade de ter tudo e não querer coisa alguma. Quer mais, só farra, só brisa também. O amor que me pisa, tô ligado na rua enquanto o mundo gira. Nos sentimentos forçados, prazeres apagados, amigos deletados. Das farras onde quase todos fazem suas tramas. Só marcas pra nego que se atorna na lama pensando estar. Nadando na grana, me diz qual é que é. Do mundo tá em chamas, o que que você quer? Eu não sei, vontade todos têm só de pirraça na vida. Continuo indo além, se tá bom pra você, pra mim também. Pra mim também. Só vai seguir pelo caminho que for. Fazer pela verdade, independendo do som. No caminho há muito espinho e quem se desviar pode perder o rumo e jamais se encontrar. Só vai seguir pelo caminho que for. Fazer pela verdade, independendo do som. No caminho há muito espinho e quem se desviar pode perder o rumo e jamais se encontrar.